All right, men, it's time for the big test. Let's hope it works. All right, two. This is the test. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test. Yeah! This is a test of the emergency broadcast system. The broadcasters of this area, in voluntary cooperation with the FCC and other authorities, have developed this little system to keep you informed in the event of an emergency. If this had been an actual emergency, you would have been instructed where to tune in your area for news and official information. This concludes this test of the emergency broadcast system. Atenção, emissoras, para a contagem de 8 segundos. Horas em ponto em Porto Alegre. Muito boa noite, ouvinte da Ultra Web Rádio e leitor do familaaquatica.webnode.com. Vamos chegando e sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro programa especial do Campeonato Brasileiro Sênior de Natação, troféu da Alteliga Guimarães e também do Open CBDA Correios de Natação. Eventos estes que estão acontecendo aqui em Porto Alegre com o patrocínio dos Correios, da Sadia, da Hammerhead, que é a nova marca que veste os nossos atletas, também do Bradesco, da Lei de Incentivo Fiscal, e também o apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a sua Secretaria de Esportes. Eu sou Flávio Barbosa, e de hoje até sábado nós iremos fazer panoramas a respeito do que aconteceu na manhã e também na tarde e noite da competição que está agitando Porto Alegre. É a última competição do ano de 2013. E sem mais delongas, vamos falar sobre tudo o que aconteceu na manhã no Campeonato Brasileiro Sênior de Natação, com direito até a quebra de recordes. Aliás, quebra de recordes foi à tarde. Vamos lá. Sem mais delongas, vamos falar o que aconteceu na manhã durante o Campeonato Brasileiro Sênior de Natação, com direito a 6 índices para o Pan Pacífico da Austrália. Agora sim! Pois bem, o Campeonato Brasileiro Sênior de Natação começou bem, com 6 atletas conseguindo índice para o Pan Pacífico, que é a principal competição de 2014 e que vai acontecer em agosto na cidade australiana de Gold Coast, o que deu um início épico para o campeonato. A primeira a conseguir índice foi a vencedora dos 50 metros borboleta, Dainara de Paula, do SESI, com tempo de 26,67, que é abaixo do índice de 26,83, índice este para esta prova que não é olímpica. Completaram o pódio Dandara Antônio, do Minas, com 27,30 e Bruna Rocha, do Pinheiros, com 27,36. Essas três também iriam para o pódio na tarde de hoje no Open. Na prova masculina, tivemos vitória e índice para Nicolas dos Santos, da Unisanta. O índice era de 23,96 e ele conseguiu nada menos que 23,43. Felipe Martins, do Minas, ficou em segundo com 24,04, bateu na trave. E Guilherme Rotti, da GNU Grêmio Náutico União, local onde está acontecendo com a ajuda da torcida, fez 24,16. E eu abro os trabalhos com Felipe Martins, que falou pra gente sobre o seu ano de reação. Agulha, por favor. Bom, o primeiro atleta com quem eu gravo é Felipe Martins, prata no Brasileiro Sênior. Felipe, primeiro, parabéns pelo resultado, coroando o ano da sua redenção. Bom, agradeço. Foi um ano difícil aí, mas eu acho que não importa o que aconteça com a gente sempre vai ter dificuldades, sempre vai ter problema. Na vida é assim, eu acho, não só na natação, como em todos os aspectos da vida, mas eu acho que o importante é a gente sempre levantar. E o que falta, afinal, para a natação ser mais valorizada no Brasil, apesar do Cielo ter tido grandes resultados? Eu acho que falta o pessoal acreditar mesmo, né? A gente começar a ver a natação a nível mundial e colocar objetivos maiores. Eu acho que os brasileiros são muito capazes de ser a melhor seleção do mundo. É, concordo plenamente com o nosso querido Felipe Martins. O Brasil é capaz, tem que entender isso. Muito bem. Nos 50 metros peito, nada mais, nada menos do que 4, eu disse 4, 1, 2, 3, 4 atletas garantiram vaga para o Pan Pacífico da Austrália. No feminino, quem levou foi Beatriz Travalon, com 2 décimos abaixo do 32 segundos do índice. Ela fez 31,98 e completaram o pódio. Juliana Marins, do Minas, ficou com bronze, 32,45, e dobradinha pinheirense Ana Carla Carvalho, que ficou com a medalha de prata com 32,19. No lado masculino, mais uma vez deu Pinheiros. Felipe França fez 27,44 e João Luiz Gomes Júnior fez 27,57. Felipe Lima, do Minas, fechou o pódio com 27,89. Sabe qual era o índice, minha gente? 28 segundos. Pois é, os três estão de mala pronta para a Austrália. Na manhã de hoje eu vi Felipe Lima, que vem de ótimos resultados nos mundiais, Copas do Mundo, etc. Vamos ouvi-lo. Agora falo com Felipe Lima, da máquina de natação do Minas, que era um dos grandes favoritos da competição e terminou com um ótimo terceiro lugar. Felipe, parabéns pelos bons resultados nesse ano. Obrigado. Essa competição aqui vai encerrar o ano de 2013 com chave de ouro. É uma competição forte, acho que todos estão bem preparados. E vim para cá para buscar os meus melhores resultados também. Qual é o seu resumo desse ano de 2013 com direito a medalhas no Mundial e em Copas do Mundo? Esse ano foi maravilhoso. Eu acho que a gente vem construindo um resultado bem bacana. Eu acho que tudo isso é fruto de bons treinamentos, bons resultados. E quero continuar nessa... Subindo degrau a degrau para chegar ao topo do mundo. E as suas expectativas e as expectativas para a máquina do Minas em 2014, já que você já tem uma competição internacional, pelo menos, que é o Pan Pacífico? Essa competição do Pan Pacífico em 2014 é a principal competição nossa de 2014. Então quero tá me mantendo em forma para estar competindo de igual para igual. A gente já começa o ano de 2014 competindo em nível internacional bem forte com a competição na Austrália aqui no final de janeiro, início de fevereiro, onde vão ter o campeão e o vice e o terceiro colocado do último mundial. Então quero estar me mantendo em forma, já volto aos treinamentos já logo depois do Natal. Então é um pequeno intervalo para descanso e já volto aos treinos para essa próxima temporada. Ok, falou Felipe Lima, nadador do Minas, que fez o terceiro tempo no Brasileiro Sênior desta manhã. A Beatriz Travalon falou ao site da CBDA que disse que não quer saber o tempo necessário para não ficar influenciada. E ela disse que foi melhor do que o esperado. Disse ela que fazer abaixo dos 32 segundos logo na primeira prova foi muito bom. E ela disse que quer melhorar da tarde, mas... Até que melhorou, né? Mas uma surpresa estava vindo aí. Muito bem, falando dos outros vencedores desta competição da manhã, o Campeonato Brasileiro Sênior de Natação, Júnior já passou, foi Júlio Delamare, ainda estou sob influência. Os outros vencedores foram no 100 costas masculino, vitória de Fernando Ernesto dos Santos, do Corinthians, olha o paradoxo, 54,68. E nos 800 livre feminino, Bettina Loscherder, do Grêmio Náutico União, fez o melhor tempo das séries fracas, 8,58,33, e das séries fracas, Alan do Carmo, olha o Alan aí, gente, da SEB, da Bahia, fez 15,40,29. Olha, uma notícia triste para os fãs da natação. Alegando dificuldades técnicas, o Sport TV não vai exibir, isso pela primeira vez desde 2005, o Open CBDA Correios de Natação. A notícia pegou o mundo da natação de surpresa e causou revolta. O nosso querido Alex Pucialdi, o coach, disse que foi por entrever o técnico, mas eu desconfio, e a maioria do pessoal desconfia também, de que na verdade houve uma priorização maior para o Mundial de Clubes, que ainda mais teve jogo do Atlético Mineiro. Todos sabem quando terminou, né? Que zebra, que mazembe. Quem perdeu foi a natação. Aliás, isso é gancho para uma entrevista muito especial que eu fiz já no início da nossa cobertura com ele. Alex Puciel, que essa semana fez aniversário, eu não posso dizer a idade por questão de respeito. E ele fez um pequeno balanço de tudo o que aconteceu e o que vai acontecer na natação. Eu começo a minha cobertura com o que eu chamo de mestre da natação. Se não fosse pelo Pucialdi, aonde eu iria? Pucialdi, tudo bem com você? Tudo jóia, um prazer. Bom dia aos amigos. É aqui no primeiro dia do Troféu Open 2013. Ok, Pucialdi, a primeira pergunta. Como você viu a natação brasileira em 2013? Acho que é um ano bastante positivo, né? As águas abertas aí detonaram, fomos campeões mundiais em Barcelona, conseguimos um bom número de medalhas, um com o Cielo, as duas de ouro, mais a medalha do Thiago, a medalha do Felipe. Acho que foi um resultado bastante positivo e temos que lembrar também aí o fato da Poliana ter sido eleita ontem, né, a vencedora do Prêmio Brasil Olímpico. Acho que é um ano positivo para a natação brasileira. Ok, e o que você espera dessa nova geração que vem aí, o Felipe Ribeiro, a Gabriele Roncato, a própria Natália De Lucas? Nós tivemos três campeonatos de verão muito bons, né? O infantil, o juvenil, o júnior, com um grande número de recordes batidos, todos com bons resultados. Esse ano nós tivemos uma boa apresentação no Campeonato Mundial de Dubai, mesmo só tendo só uma medalha do Pedro Vieira no Sem Borboleta. O resultado da seleção brasileira em Dubai foi muito bom. Eu acho que a gente está aí com um bom grupo, talvez faltando um pouco de massificação, talvez seja hoje o nosso grande problema na natação brasileira, é massificação. Mas acho que na qualidade, tanto nas categorias menores como até em cima, acho que seja muito bem servido. Ok, Pucialdi, nós tivemos como fato triste em 2013 a morte do Pedro Senna, que foi inesperada, já que ele era um dos melhores nadadores da categoria infantil e ia disputar, e quem sabe vencer, nunca se sabe, o brasileiro infantil. Você acha que esse crime, essas coisas, podem ser? Você confia na justiça brasileira quanto a esse caso? E mais o da Marcela Pereira? É uma coisa tão desagradável, né? Infelizmente é uma coisa que acontece quase que todo dia. Infelizmente, acho que nos tocou muito mais porque era alguém que poderia ser qualquer um de nossos atletas, da nossa família. A gente ficou um pouco mais sentido por conta disso. Mas é um problema que vai muito mais além de ter sido só o Pedro. Eu lamento demais, foi uma coisa super triste. Acho que eu sei que no Campeonato Brasileiro Infantil foi extremamente um campeonato muito sensível para todos que estiveram lá pela perda do garoto. E eu lamento pela família, lamento pelo treinador. E eu espero que não só ele, como todos os outros muitos casos que tem nisso, sirva de lição para as pessoas que estão à frente do volante ter um pouco mais de cuidado e a gente possa se lembrar do Pedro como atleta, mas como pessoa, porque ele vai fazer muita falta. Apenas é uma vida perdida e realmente eu só imagino a dor que a família deve sentir e eu gostaria de dividir, porque nós temos um sentimento muito grande. O garoto era um garoto talentoso, um garoto muito bom, e era uma pessoa que tem uma vida toda pela frente, nem tanto pelo atleta, mas sim pela vida. Ok, agora falando do Open, já que estamos em casa, você nadou pelo Grêmio Náutico União, que no blog você disse ter sido o único clube ao qual você defendeu como atleta. Ou qual é a sua esperança para este Open que acaba de começar e também para o Dalteli? eu nadei pelo União. Hoje em dia eu não sou tão torcedor assim, mas eu continuo, o amor ainda está aqui, eu tenho um carinho muito grande, isso aqui é minha casa, meu pai ainda é sócio remido do Grêmio Náutico União, uma coisa que está na família, eu conheço aqui todo mundo, eu comecei a nadar aqui e terminei de nadar aqui, e o União é um clube que faz um trabalho muito bom, acho que o Kiko Klaas, que é o treinador principal aqui, faz um trabalho bastante primordial na natação brasileira, e o União mostrou uma estrutura muito boa. A gente, quem está aqui nessa competição, está vendo que está tudo muito bem organizado, as instalações são ótimas e eu tenho certeza que vai ser um excelente campeonato. E para terminar, o que falta para a natação brasileira ser melhor divulgada e suas esperanças para 2014? Eu acho que esse é um ano diferente, né? Um ano diferente por conta da Copa do Mundo. Acho que vai ser um ano que todos nós vamos vivenciar uma situação diferenciada, mas é um ano que a gente vai ter que lidar com essa situação, esperar até agosto, porque eu tenho certeza que a partir de agosto a Olimpíada já começa, essa é a minha esperança. Agora, o seu recado para os ouvintes do Famila, para os ouvintes da Ultra Web Rádio e para os leitores do Famila Aquário. Um abraço a todos, continue prestigiando a natação e muito obrigado pela oportunidade. Sucesso! Valeu. O coach Alex Pucialdi, que mora na Flórida, aqui em Mané, Califórnia, é um dos melhores jornalistas de natação, é comentarista esportivo do Sport TV e também veio aqui em nome do Best Women, que é o site dele. Se vocês quiserem, acesse www.bestwomen.com.br. Com todo o respeito, ele tem uma cobertura muito ótima de todos os eventos do Open, inclusive, nós somos uma formiguinha. Tô brincando, Alex, um grande abraço para você e obrigado por tudo. Vamos à classificação, contando as provas de revezamento que terminaram. O revezamento feminino foi ganho pelo SESI e o masculino pelo Minas. O Pinheiros está na frente com 80 pontos, seguido do Minas Tênis com 71, Corinthians com 47, SESI com 26 e completando o top 5, a Unisanta com 23 pontos. E agora vamos mudar de competição, é hora de falar do Open CBDA de natação. E eu não tenho música melhor para começar a falar do Open do que essa daqui, ó. Por favor, agulha. Eu não estou falando de nenhuma realeza inglesa que veio visitar o Grêmio Náutico União. Eu não estou falando do Príncipe William, nem da Duquesa Kate e nem do Príncipe George. Eu estou falando da rainha da natação brasileira, da rainha do esporte brasileiro. Já temos o rei, que é o Pelé. Agora temos a rainha. Muito bem, falo de Poliana Okimoto Sintra, que foi inclusive homenageada essa tarde pelo senhor doutor Quaracy Nunes Filho, presidente da CBDA. Ele disse: gostaria de dizer a todos que a nossa querida Poliana Okimoto ontem ganhou o prêmio Brasil Olímpico de Melhor Atleta Feminina de 2013. Nesse momento, todo o Grêmio Náutico União se levantou e aplaudiu de pé a Poliana. E ela merece, pena que não gritaram isso. Bom, ela merece todos os nossos aplausos, disse ele, porque chegou aonde chegou e recebe esta homenagem não só da natação brasileira, como também do povo brasileiro. A Poliana Okimoto ganhou os 800 livre nesta tarde no Open CBDA Correios de Natação. E olha, ganhar 3 medalhas, uma de cada cor no Mundial de Barcelona, olha, é coisa pra rainha, sério mesmo. Ela disse ao site da CBDA: foi dormir a 1 da madrugada e acordei às 5 para vir para cá. Mas quando o trabalho está em dia, mesmo eu dormindo pouco, tudo flui a favor. Eu acho que 2013 começou a ficar bom quando voltei para casa em São Paulo. No Rio tinha excelente estrutura, tinha numa piscina de 50 metros para treinar. Agora estou treinando numa de 25 metros, mas se perdi por um lado, ganhei por outro, já que estou perto dos meus parentes e de tudo mais. Ela disse que Porto Alegre dá sorte para ela. Estive aqui em Brasileiros de Base e ganhei muitas medalhas. Bom, ela também falou no microfone da Ultra Web Rádio e olha só o que dissemos para ela. Vamos ouvi-la. 3, 2, 1. Senhoras e senhores, a rainha. Grande prazer estar falando com vocês. Obrigada pela torcida, obrigada a todo mundo pela votação aí na internet. Um super beijo. E aí, como é que foi ser homenageada por ninguém menos que Quaracy Nunes Filho? Ah, é sempre muito bom, né? O presidente reconhecendo o nosso trabalho, reconhecendo todo o nosso esforço. Fico muito feliz de poder contar com ele. Olha, nós ficamos emocionados com o seu ano. Você está de parabéns por tudo isso, tanto que a partir de agora você não será mais para nós do Família Aquática e da Ultra Web Rádio, só Poliana Okimoto. Nós chamamos o César Cielo de ele, e a partir de agora eu te chamo de Rainha Poliana Okimoto e Comeli. Muito obrigada, um super beijo pra vocês, obrigada pela torcida aí, gente. Ela falou pouco ao nosso microfone porque ela foi muito requisitada e com méritos. Pois bem, agora vamos falar de outra grande surpresa desta tarde-noite em Porto Alegre. Pois bem. Todo mundo esperava, nos 50 metros peito, vitória de uma das meninas minhas, Ana Carla, Beatriz Travalon, etc. Mas quem ganhou? Carolina Bergamaschi, a catarinense, bela, sorridente do Minas, que fez 31,83 e de quebra por nadar abaixo dos 32 do índice do Pan Pacífico de agosto, fará companhia a Beatriz Travalon. Eis o que disse a nossa querida Carol Bergamaschi. Vai, agulha. Quem esperava Ana Carla Carvalho ou Beatriz Travalon? Surpresa, surpresa, Carolina Bergamaschi, ela que veio do Pinheiros, foi para o Minas e vai para a Austrália. Ah, então, eu fiquei, na verdade, eu não acredito até agora, né, que peito mesmo não é uma prova que eu treine todo dia, que meu foco é o crawl, então eu caí para dar o meu melhor, e graças a Deus foi deu tudo certo, e eu consegui ainda o índice para o Pan Pacífico. Então foi uma verdadeira surpresa inesperada, né? Com certeza, foi muito surpresa, até agora eu não acredito. Você vai nadar mais provas, o que você espera desse Open que está começando? Ah, eu tô muito bem comigo, eu acho que eu tô me sentindo muito bem na água, e ter começado já ganhando 50 peito deu uma motivação a mais para nadar as outras três provas que eu tenho pela frente. Valeu, essa foi a Carolina Bergamaschi, vencedora dos 50 metros peito. E quem ganhou a prova nos 50 metros peito em versão masculina foi o Felipe França, que junto com o João Luiz Gomes Júnior e o nosso querido Felipe Lima, que nós ouvimos agora há pouco, os três ratificaram, sacramentaram, que já estava sacramentado, eles vão para a Austrália. Vamos ouvir um pouquinho do Felipe França, o nadador do Pinheiros. Vai. Por trás de uma grande mulher... Não, ainda não, vamos lá, botão errado. Vamos ouvir o Felipe França. Ah, por ter treinado 2 meses e meio assim, firme, foi sim. Glorificar o nome de Jesus aí pra essa vitória aí, pra esses tempos, né? Ok, ele disse que melhorou os seus tempos e com certeza vai treinar muito mais. Ele que é um dos melhores nadadores de peito do Brasil. Agora vamos falar dos recordes dessa tarde no Open. O primeiro recorde foi logo na abertura da jornada. Foi de Etienne Medeiros, do SESI, que bateu o de Fabiola Molina, que agora é ex-nadador e eu não estou acreditando nisso até agora, com 1:01:48. Entretanto, como ela disse ao nosso microfone, o microfone da Ultra Web Rádio e do Família Aquática, ela chocou. Nova recordista de campeonato, Etienne Medeiros, derrubou a marca que nunca pensei que fosse falar isso. É da ex-atleta, a nossa querida, olha aí, Fabiola Molina. Parabéns, bom resultado. É, meu objetivo na verdade era fazer 1:00, mas 1:48 foi muito bom, com recorde aí de campeonato. Agora é treinar a Maria Lenk. Mas aí vem mais provas de costas, né? Isso, tem a 50, tem a 50 livre, tem a 100 boba amanhã. Pensar positivo pra dar tudo certo. Vamos pensar positivo, Etienne, que o Brasil tá com você. Ela que ganhou os 50 costas na etapa de Tóquio da Copa do Mundo Fina de Natação. Outro recorde que já era esperado, todo mundo sabia que ia acontecer, era de Nicolas dos Santos, da Unisanta. Não desmerecendo o trabalho dele, muito pelo contrário, até porque ele é muito meu amigo. Mas, claro, todos já sabiam que com ele na água não tem coré-coré. Ele teve um semestre de recuperação intensa, ganhando essa prova e ganhando também a mesmíssima prova no Cubo d'Água de Pequim, também pela Copa do Mundo Fina 2013. Agulha, por favor, vamos com Nicolas dos Santos. Vamos lá. Nicolas dos Santos, 22:95, somado à sua vitória recente na Copa do Mundo na China, na mesma prova dos 50 borboleta. Podemos dizer que você levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima? Ah, eu acho que sim, eu fui pro Mundial, tava com o primeiro tempo do mundo, infelizmente na final eu não... Tentei fazer uma estratégia, não deu muito certo, acabei ficando em quarto lugar. E na Copa do Mundo, acho que dei a volta por cima assim, bati o Exxon americano e consegui vencer na China. Então já podemos dizer que 2014 você vem a ponto de bala, né? Com certeza, acho que estou encerrando o ano, vou dar uma bela descansada. O ano que vem vai ser um ano bem, bem puxado, meu objetivo é nadar o 100 borboleta também. Essa prova é mais para ajudar meu clube mesmo e realização pessoal mesmo em outras competições, como Mundial e tudo mais. Mas o objetivo para o ano que vem é nadar o 100 borboleta. Ok, o grande objetivo de Nicolas dos Santos é nadar o 100 borboleta. E nessa entrevista ele deu a entender que vai ficar na Unisanta em 2014. E fechando as nossas entrevistas de hoje, vamos falar com Márcio Sintra, técnico, marido, multi-homem da nossa querida rainha. Vamos dizer que ele é o rei, né? Não vamos dizer que ele é o rei, porque o rei é o Pelé. Com todo respeito. Apoliana Okimoto. Por trás de uma grande mulher está um grande homem. E olha, diga-se, Marco Sintra é um grande homem, tanto na acepção do tamanho quanto nos treinos. Parabéns pelo grande ano, tá, nossa querida Apoliana Okimoto? Obrigado. E aí, vocês têm algum segredo, os dois? O segredo é muito treino, né? É uma atleta muito dedicada. E eu acho que o segredo não tem segredo. O segredo é treinar bastante, se dedicar bastante. Ela, com 30 anos, ainda ama o que faz, ainda é super dedicada, se concentra 100% na natação, nos treinamentos. E eu acho que esse é o segredo do sucesso. Ok, e o que vocês esperam para 2014, depois de ter papado quase tudo em 2013, inclusive mundiais? Bom, em 2014 a gente vai fazer o circuito mundial, né, que ela não faz desde 2009, e a gente vai procurar manter aí, se manter entre os melhores do mundo, né, e já pensando como objetivo a Olimpíada de 2016. Beleza, nosso multi-homem Márcio Sintra, o nosso marido da... Nosso marido é ótimo. O marido da Poliana Okimoto, que também é treinador, multi-homem, etc. Enfim. Bom, e com tudo isso, a classificação desse primeiro dia de Open, tudo pode mudar, é a seguinte. O Pinheiros largou na frente com 261,5 pontos. Só que o Minas tá fungando no cangote. Eu acredito que o título é do Minas mais uma vez, hein? 250,5. Completando o top 3, o Corinthians, com 150,5 pontos. Continuando aqui a classificação do Open. Deixa eu ver aqui se eu acho. Agulha. Não acho. Então vamos lá, os top 3. Primeiro o Pinheiro, segundo o Minas e terceiro o Corinthians. Mas, como eu falei, no balanço das horas e das provas do Open, tudo pode mudar. Amanhã, nós teremos as provas do Dauteli às 9 da manhã. E é o Open, mesmo horário, 5:30 da tarde. Nós, antes das provas do troféu Dauteli Guimarães, teremos a cerimônia de abertura da competição, com hasteamento de bandeiras, hino nacional e tudo mais. E depois as seguintes provas. 200 livre feminino e masculino, 200 costas feminino e masculino, 100 borboleta feminino e masculino, 400 medley feminino e masculino. E à tarde nós teremos, depois das finais B, os revezamentos 4x50 livre feminino e masculino. Aí, os nossos prognósticos são os seguintes. Será que o Thiago Pereira, que chegou em quinto lugar no 100 costas, ressuscita? Será que Leonardo de Deus confirma seu grande ano? Será que teremos mais surpresas nessas provas como Carolina Bergamaschi? Nós saberemos. Se a internet do Grêmio Náutico União, que de manhã estava uma beleza e de tarde estava uma pi, deixar, nós faremos o nosso tempo real a partir das 9 da manhã no site familaaquatica.webnode.com. Lá tem a porta de entrada, você acompanha, tem um cartaz lá em cima, você clica em cima dele, vai direto para o ao vivo do Open CBDA, da nossa cobertura. Nós estaremos lá. E amanhã, às 10 da noite, nós vamos falar, olha, já prometo para vocês, uma entrevista sensacional com o Dr. Quaraci Nunes Filho, o presidente da CBDA. Portanto, vocês não podem perder. Então era isso, 10 horas e 27 minutos aqui de Porto Alegre. Eu sou Flávio Barbosa e me despeço deste primeiro programa especial do Open CBDA Correios de Natação Cobertura que estamos fazendo pelo site familaaquatica.webnode.com em rede com a Ultra Web Rádio. Aliás, agradecendo ao Diego Ramon pela sessão do horário, por essa meia hora, falando de Open, falando de natação todas as noites para vocês, direto aqui da nossa base de Porto Alegre, no bairro Moinhos de Vento. Amanhã nós estaremos de volta sexta noite com mais entrevistas, mais recordes, mais notícias do Campeonato Brasileiro Sênior de Natação, troféu Dauteli Guimarães, e também do Open CBDA de Natação, que acontece aqui em Porto Alegre, na piscina do Grêmio Náutico União. Então, o nosso encontro está marcado. Uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus. Até amanhã e aquele abraço. Tchau! Atenção, emissoras, para a contagem de 8 segundos. Boa noite, meu irmão brasileiro! Maestro, sua vez, maestro! Amiguinhos, por hoje é